motherfucking flex. A chuva cai, eu tô aqui fora. Telefone chama e você nem olha. Eu sei que é tarde, vi aqui essa hora. Eu já molhei, mas também trouxe uma flora. Eu não aguento esse orgulho que eu tenho por dentro. Será que eu vou viver com esse tormento? É que sou um homem muito ciumento. Será que isso aqui me mantém distante? O momento passa quase irrelevante. Quando tu nem visualizas minhas mensagens, eu sei que vives de falsas imagens. Tu não ligas no meu fone, eu te ligo, você nunca tá on. Será que dá pra imaginar? Eu quero pensar mais em ti, não tá bom. A chuva cai, você vai. A chuva cai, você vai. Quantas vezes vou te dizer que eu te quero? Quantas vezes vou te dizer que eu te quero? Não sei se queres que eu te repita duas vezes, cinco vezes, sete vezes, oito e nove vezes. Por favor, Deus, eu tô passa a chuva. Eu já molhei tanto, por favor, traz guarda-chuva. Não aguento, fica aqui. Hoje tive tantas, mas eu sei que ias pra mim. Eu sei que tu estás aí dentro. Viva a vida aproveitando o seu momento. Sei bem que nunca te falei de filhos. Eu tinha vergonha, mas contigo quero filhos. Você vai. Eu sou o puto, ainda tô a crescer. Contigo queria tal até o amanhecer. Até o Cristo vai chegar. Até o Jesus abençoa e nos levar. Vou mentir, vou admitir. Eu sou orgulhoso, mas tudo passou por ti. Quando dizias nas tuas amigas, quando mentia que tu não eras a minha dia. Agora não ligas mais pra mim agora. Mas será que tu nunca pensas quando fica com a tua ex? Essa merda me interroga e esse mambo nunca muda. Quando tu pensas ir embora, bato a porta, fecho a porta. Cala a boca, vais ficar comigo agora. Tu me dizes que é passado, nunca passou nada. Fica distante, baby, só se for com tudo fada. Por favor, atenda.